Neto Narcinho! E aí, galera, Santarém Novo, Festival do Caranguejo Tradicional, e chega o nosso lendário pra detonar, e a gente agradece o nosso prefeito Laércio Melo, toda a galera, também a primeira-dama, Ângela Melo, nosso secretário, o Sandro, esposa Leidiane, todos os secretários, muito obrigado, e esse é o nosso lendário detonando pra você, e agora é o DJ Boy, chega junto! Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o Calypso que chegou para ficar no swing. Você também vai entrar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Novo Rubi. Depois me abraça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez. Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão. Nosso parceiro taxista Berg e o seu irmão Berg da Curva. Com sensação. É, aqui ao lado. Vem, vem. Não para não, vem cá. Me dá a tua mão, quero que sim. Tá toda essa Rubi. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Esse muito mais você só vai. Um abraço ao nosso parceiro Ney e o Mário comparecendo no Festival do Caranguejo. Não para não, vem cá. Me dá a tua mão, quero que sim. Tá toda essa emoção. Cavalo manco, agora te ensinar, esse muito mais você só vai encontrar no Pará. É lendário Rubi. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o Calypso que chegou para ficar nesse swing. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Depois me abraça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez. Rubi! Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão. E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que sim. Olha a Belzinha e a Norma, rompendo fronteiras aqui no lendário. Para não, vem cá. Toda a equipe Lobo Mal também aqui na área frontal, valeu. Toda essa emoção, cavalo manco agora. E vai, vai, vai, vai. Esse muito mais você só vai. Dá-lhe, DJ Boy. É o lendário detonando o Santarém Novo. Que todos queriam ser e nunca conseguiram. Rubi sempre foi a pedra mais preciosa do mundo. Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando. Vai girando no lendário, vai! Esse meu brega é caro. Todo Poderoso Rubi. Ela põe a mão na cabecinha, vai descendo, descendo, descendo. É o garoto Didio. Ela põe a mão na cinturinha. O DJ mais jovem do Pará. Já tô na área! Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. equipe Lobo Mal aqui na área frontal do nosso lendário. Valeu, muito obrigado pela presença, prestigiando o nosso lendário. Só começando, Festival do Caranguejo. Roupi. E a equipe Serra tá valendo hoje, meu irmão. Didio. Sou o teu deserto do Saara, meu califa. Minha areia quente no teu corpo te excita. Sou tua miragem, teu tapete, água vista. Sou tua talisca, quero te amar pra valer. Na tenda dos sonhos só quero dançar pra você. A dança do ventre pra dar. Meu parceiro Daniel, seu grande amor Rosilda aqui no Lendário. Poderoso Rubi. Você vai ouvir todo poderoso. Um abraço especial ao nosso vereador Gladstone Oliveira. Curtindo o show do lendário. E a galera do Palmeiras, é! Você vai curtir e ouvir com Gilmar esse som que arrasou. Hoje você vai dançar e se amarrar. Olha o nosso secretário de educação, o de Nelson Almeida. É o melhor som do... Tá aqui no lendário. Você está curtindo? Você está ouvindo? Didio Boy. E a gente vai dançando o bregão aqui em Santarém Novo, Festival do Caranguejo, tá style. Você vai dançar com todo o poderoso. Todo Poderoso Rubi. Dono de um brilho lindo que me enfeitiçou. Você vai ouvir Todo Poderoso Rubi. De uma beleza rara que me contagiou. E você? Pois você vai curtir, curtir e ouvir com Gilmar esse som que arrasou. Pois você vai dançar, dançar e se amarrar. Americano. When I feel the rhythm, DJ Tito Boy. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. E o tio Givaldo vai registrando tudo. Gringo lindo, loiro, louco de amor. DJ Cleilson, sua esposa Carol, sua sogra Eugênia. No verão que vem. Toda a galera lá de Mosqueiro, valeu. Gringo lindo, loiro. nativo em Nova York. I like my life, you crazy for me. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. E a galera vai recordando do som do lendário. Rubi! Bora dançando assim. Hoje vai ter show e eu vou esperar. Você é meu príncipe que eu quero amar. Didio Boy. Então toca pra mim, me faz delirar. Rubi. O som da galera vai fazer você poderoso. Príncipe negro é um show. Ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Você pra dançar. Frutos Roupi. Você elegeu Rubi o campeão. A noite não tem fim e pra você vou cantar. Com todas as palavras vi em teu olhar. Pegar na tua mão, me envolve na paixão. Tô príncipe negro e o fruto sensual. Príncipe negro é um show. Ele é quem vai tocar e convida você pra dançar, meu amor. Príncipe negro é um show. Olha um abraço, Coroa Cibernético, tá curtindo o show do lendário, valeu! Olha o Bigu, amigo do Didio no Zap, tamo junto, sua esposa Célia também. Dance, dance sem parar, o brega da Zorra é muito fácil. Tudo de style. Cante, cante sem calar, o brega da Zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance. Nosso parceiro Juninho, o Caio e o Rafinha diretamente de Bragança, rompendo fronteira, curtindo o Rubi. Dance coladinho, dance solto, dance só. Do brega da Zorra, a galera já é fã, tá entrando devagar, mas tá entrando. Mano, Didio Boy. Já já Didio dança coladinho. Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, colado testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana se for com o ideal. Dança, balança, agita que é legal. E a gente agradece mais uma vez o prefeito Lécio Melo, Ângela Melo. Também o secretário Sandro Loureiro, sua esposa Mediane, Wilcinho, o Márcio, o Aquino, Eliane, Ellen, obrigado a todos. Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, colado testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana se for com o ideal. Dança, balança, agita que é legal. Ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela queria me lavar. Rubi! De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira, queria me lavar. De noite parecia até bonita. DJ Felipe! DJ Marcelo, a Érica, Rosângela e o José lá do Benguim. Lavadeira, valeu! Lavadeira, lavadeira, lavadeira, lavadeira. E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai. É lavadeira, lavar e lavar a leda. É lavadeira, lavar e lavar a leda. É lavadeira, lavar e lavar a leda. É lavadeira, lavar e lavar. Quando ela cortava sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura, ela cheirava. Quando ela cortava sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura, era subi. É lavadeira, lavadeira, vai mexendo, vai mexendo no lendário. Pra relembrar o tempo do marcante de Givaldo. Vem pra festa, vem curtir o melhor som. É estéreo, ele é digital. Vanguarda, som que chegou primeiro. É a minha aparelhagem. Eu treino em tudo, no comando faz você dançar. O verdade tem em tudo, tem história no Pará. Eu vou dizer qual é a melhor aparelho. Rubi. Eu vou dizer qual é a melhor aparelho. Rubi. Que faz mexer, que faz você dançar. É o verdade, o tem em tudo do Pará. Olha o nosso parceiro Júlio da Tonem Vendo. Tá na área. Qual é a melhor aparelhagem? Que faz mexer, que faz você dançar. Parceiro Renan e a Tati, casal 10 lá de Marituba. Chegou, só no povão, começou a posição. Poderoso vai tocar. Poderoso. Tudo que exige em qualidade de som. Rubi. Você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. O comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir o calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Marquinho Pará, esquema dance. Pra dançar e se apaixonar. Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, qual seja o lugar. Você está no Rubi. Ele chegou pra fazer o show. A cada sucesso ele vai dando seu. Toda equipe Lobo Mal. Curtindo tudo, estalha aqui no lendário. Tocando tudo sem parar. Sempre primeiro. E o Babi desce, o Babi desce, o Babi desce. O mestre DJ Gilmar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Levino. E é o lendário detonando de tudo pra você. Hoje aqui em Santarém Novo. Rubi. Que te enganei. chega de ficar me culpando. E aí, meu bem? Meu bem, eu te avisei. Todo Poderoso Rubi. Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei. Bora, meu lendário! Ai, o problema é seu. Olha, meu amor, eu sei que errei quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Problema é seu, é ser apaixonado por mim. A gente vai agitando das marcantes. Já já você desce coladinho. Rubi. É o garoto Didio. Ei, baby, venha conhecer esse som que faz o povo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar. O DJ mais jovem do Pará. O negócio é muito bom, manda o livre e manda o som. É de levantar poeira. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. É o intenso, o arrebentão. É o intenso, o arrebentão. É o garoto Didio. É o boy na parada. É DJ Billy. E a gente vai detonando em Santarém Novo, lendário da parada. Didio Boy. É o DJ dos DJs que sacode a multidão. O DJ da galera, 100% emoção. É o DJ dos DJs que sacode a multidão. O DJ da galera, 100% emoção. Boy, boy. Vamos nessa, Billy, Billy, Billy, Billy, vamos lá, Billy, Billy, agita, Billy, Billy, DJ Billy, número 1 do Pará. Valeu, vem pra casa aqui no Brega, vem nessa bandada, Billy, tá no ar, o DJ Billy vai tocar. Ele mexe com o povo e toca o seu coração, o DJ Billy é sempre esse sucesso do início ao fim. Olha o Evaldo Silva e o Carlitão tá lá. Da Luz Bico. Essa é a nova. Vai, vai, vai, vai. É DJ Billy, é DJ Billy, é DJ Billy. É DJ Billy, é DJ Billy, é DJ Billy. Detona, DJ Boy. Bora detonando pra galera em Santarém Novo. É o garoto Didio. Lendário Rubi. Chega pra curtir, chega pra dançar. Com o mini Rubi, a nave mirim do Pará. Chega pra curtir, chega pra dançar. Com o mini Rubi, a nave mirim do Pará. Olha a Belzinha Norma. Onde ela chega, essa nave dá um show. Cadê o arqueiro, hein? O som que te conquistou, o melhor som automotivo do Pará. Tocando seu coração, fazendo você dançar. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini Rubi. Olha a Kine e o Gustavo também marcando presença no show do lendário Santarém Novo. Você dançar. Mini Rubi, fala Vimirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, fala Vimirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, fala Vimirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, fala Vimirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Essa é mais uma produção do Estúdio MK. Só mais uma, só mais uma, só mais uma pra você recordar. Já tem, já tem, já tem. E tá chegando o aniversário do Carlito. Dia 10 de agosto lá na Via Show. Cineral, Carroça, Príncipe Negro e o lendário Rubi. E a gente vai pra cima. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. O primeiro você nunca esquece. É o garoto Didio, o DJ mais jovem do Pará. Vamos lá! Hoje eu tô afim de sentir pulsar mais forte o meu coração. Ou me esquecer que você em minha vida um dia habitou. Quero ir pra ver um novo pôr do sol, nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o Rubi me faz esquecer ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Um abraço do nosso secretário de Educação, o de Nelson Almeida, vereador Edson Oliveira, valeu! Não, não venha tentar me impedir, eu vou seguir a nave do som, batendo forte no seu coração. E diz Maria até que no show, quero ir pra ver o novo pôr do sol, nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o Rubi me faz esquecer, ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar, fazendo esse povão dançar, enlouquecer. Eu vivo pro meu Rubi de Jesumar, fazendo o povão delirar. O peso pesado, este é o novo Rubi, sempre criando para o povo do Pará. Bora dançar agora sim, ó! Repertório novo do Pará. E já lembrando, amanhã tem o nosso lendário lá na Vila do Castelo, Festival de Verão, em Bragança, Domingão, Balneário Barradas e Bonito, segunda-feira, Festival da Goi em Quatiburu, Boa Vista. Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode. Vai, vai! Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor. É o garoto Didio. Já que me ensinou a beber, Rubi. Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor. Olha a Maria e o Popó pra... da Vila Fortalezinha, tá no lendário. Um abraço do garoto Didio. São Paulo, galera do Maranhão. Tamo junto. Abre o som do paredão, bota barão pra tocar balão. Rubi. É lendário Rubi. Poderoso. Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Nosso vereador é tiro doido também. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. E aí, meu amor? Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem de prova. Olha o nosso parceiro Júlio Carreteiro do Show do Lendário. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, nosso combinado era não ligar. Dali

lendário Rubi Saudade. E pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você, nós, livres pra voar. Nesse céu que hoje está tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar. E amanhã tem Vila do Castelo, Festival de Verão, com o nosso lendário Bragança. E quando o sol chega, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar o que é que tem. Eu quero ser lembrado por você. E aí, Belzinha? Não é problema de ninguém. E a Norma? Eu quero ser lembrado por você. Isso não é problema de ninguém. Obrigado, nosso prefeito Lécio Melo, a Ângela Melo, nosso secretário de cultura, Sandro, também Wilcínio, Márcio, Eliane, Ellen, Gerson, Nilson, todo, toda a galera, obrigado. Também o nosso vereadores, Gladstone, Serginho, Eltinho, Douglas, Joel, Thiago, valeu! É o lendário detonando! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho... DJ Joga Batidão, a Emily, Jardel, Vanessa, Dulce! Como eu queria estar junto de ti. E o gatinho, casal top, valeu! Sou ardente com sabor, mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. É o garoto de Didio. Estou pensando em como vou dizer adeus, já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Rubi. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. A lenda viva das aparelhagens. A lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi Saudade. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não. Só tu, estou indo pra cima. Domingão, Balneário dos Barradas, lá em Bonito. Não sabe o quanto que eu amo você. Segunda-feira, Festival da Gó, em Boa Vista, com a Tiburu. Só ele pode curar. É o lendário que eu estou vivendo. Como é que é? São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Didio Boy. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Vai devagar, devagar, devagar. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga porque com medo. Já temos CD ao vivo da primeira parte com o Jairinho. Cadê o fogo, porque tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes do dia acabar. Givaldo. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar.